Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu parei de comer sushi em churrascaria. Aqui é Carlos Voltor e eu como batatas fritas com café. Aqui é o Guga e é a minha primeira vez no Nerdcast. Aqui é a Zagal e eu odeio os produtos de marca duvidosa e os de marca boa também. Zagal tá... Zagal tá... Eu odeio tudo. Tá pé da vida porque ele comprou um headset de uma marca conhecida, achando Philips, que tava balando. Fala mesmo, então. A do headset caro da Philips, achando que ia resolver um problema, porque todos esses headsets meia boca que a gente compra, o bicho cai no chão uma vez em cima de um travesseiro e quebra. E aí eu falei, vou comprar um microfone profissional. Aí fui na loja, não sei, na cidade, o mais baratinho era R$300. Eu falei, pô, não temos condições ainda. Uhum. Aí fui comprar esse da Philips, toma aí, cara. Ontem, chiado, tive que tirar o computador da tomada, só ele funcionava, só o computador fora da tomada. Uhum. Ou seja, desligado. E hoje, barulho de fogueira. Que até queimou nossa pauta. Mano, então vamos lá. Olha o Caquinho aproveitando a gancho para a piada. Então, esse é o Nerdcast. Esse é o Nerdcast que a gente tá fazendo depois de cair duas pautas, né, cara? Tivemos... É verdade. Né, então, nós vamos falar... Vocês vão ter os outros Nerdcasts que são muito bons. Vamos gravar próximo. Mas, hoje, vamos falar, então, de filmes de super-heróis que vêm por aí. Muitos nerds... Já eles ficam, né, mandando e-mails, falando, pô, e aí, comentem os filmes que vem por aí e tal. Então vamos fazer isso hoje, baseando nas notícias do Jovem Nerd News, que você pode acompanhar diariamente. Vamos conversar, bater um papo sobre esses filmes que vêm e que vão, e que vamos esquecer e que vamos lembrar. Que horrível. Merda, né, cara? Tudo, só ficou. É você que sabe mais. Maravilhoso. Muito, né? Vamos esquecer e vamos lembrar. Tá? É uma coisa linda isso. Ai, ai, vamos lá para os nossos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, vamos à leitura de e-mails rápido, porque esse Nerdcast está grande. Lembrando que nós estaremos no sábado que vem, o outro sábado, dia 18 de novembro, na JediCon São Paulo. O Jovem Nerd estará com um pequeno stand lá. Isso, com 3 modelos de camiseta para o seu deleite. Exatamente, então se você quer comprar as camisetas com exclusividade antes do lançamento no novo site, por favor... Visite-nos, vai ser um prazer. Não serão só camisas pretas, estamos variando. Ah, pois é, verdade. Nós já recebemos alguns e-mails de voz, mas não vai dar tempo de falar de todos eles. É, não vai dar tempo de mostrá-los, porque temos que ser rápido. Mas o Felipe Siqueira sugeriu um Nerdcast do Martin Scorsese, que foi uma boa ideia. O Lelo Novo só balbuciou Lost várias vezes e a gente entendeu. E se vocês quiserem, não se esqueçam, Nerdcast... jn@gmail.com. Isso, mande seus recadinhos de voz através do Google Talk. Primeiro e-mail de Evandro Melo, 25 anos, São Bernardo Campo, São Paulo. Olá, Jovem Nerd Azaghal, vou acrescentar algumas coisas da mitologia de vampiros. Tentarei ser breve. Nosso último Nerdcast foi sobre vampiros, a lenda dos vampiros. Segundo ele, vampirismo é parecido com a doença porfiria. Isso é uma parada que eu sabia, mas eu esqueci de comentar. Que é uma doença que tem vários níveis. Tem um, eu conheço um cara que tem o primeiro nível, que só tem ataques de dor. Mas os níveis mais altos geram palidez, lábios vermelhos retraídos, os dentes expostos, pele sensível, bolhas ao se expor ao sol, aumento de pelos, distúrbios mentais com reações desencadeadas por substâncias como álcool, analgésicos, hormônios femininos e até compostos de alho. Olha isso. Olha só. O hábito de beber sangue é reforçado pela técnica de sangria aplicada pelos médicos no tratamento da doença. O que eu saiba, sangria era coisa de medicina medieval, né? A boa e velha sangria, né, cara? Pois é. E vampiros estão presentes no imaginário popular desde os maias até os babilônios, mas muito comuns em povos medievais ocidentais. É, e ele fala aqui também de vampiros na mitologia judaico-cristã, que tem a história do Caim, né, que o Caim foi amaldiçoado a viver pra sempre, e ele seria o primeiro vampiro, vários e-mails sobre isso, que essa é uma história famosa. E assim ele segue. E a história do Vlad III, o Vlad Tepes, Drácula, governava a religião da Valáquia nos Balcãs, como o Tucano falou, possuía um castelo na Transilvânia. É, existe mesmo. Filho de Vlad Dracul, cavaleiro da Ordem do Dragão, nomeado por feitos na guerra contra os turcos muçulmanos. Drácula, o A designa filho de, ou seja, o filho de Drácula, passa a ser a alcunha de Vlad III. Vlad Trep. Tá bom. Chega. Próximo. Valeu, obrigado, cara. Rafael Lloyd. O Lloyd, 23 anos, Vinhedo, São Paulo. Vocês não podem esquecer de mencionar Drácula, morto mas feliz. Drácula, Dead and Loved, de 95. Legend inicia como Drácula e Mel Brooks como Dr. Van Helsing. E dirigido por ele, é claro. É genial. Só pela cena do Drácula comandando a mente da jovem Lucy, a mesma atriz de A Louca História de Robin Hood, que tinha calcinha de ferro para não perder a virgindade antes de se casar, chama-se Cinto de Castidade. Seria hilário o Nerdcast sobre o gênio das sátiras Mel Brooks, é verdade. Mel Brooks, muito bom. Jéssica Dalcin da Silva, Santa Maria, Rio Grande do Sul, 25 anos. Na última leitura de... Mas uma mulher, né? Raro, né? Mas na última leitura de e-mails, um RPGista disse que conheceu sua namorada num jogo de RPG. Caras, eu cheguei no rapaz que viria a se tornar meu marido, perguntando se eu podia vampirizar ele. Olha! E lá se vão 7 anos que estamos juntos e temos uma linda nerdzinha de 2 anos e 10 meses. Veja você, jovem nerd. O quê? Eu o quê? Eu não sei. Eu teria um medo, assim, da Jéssica pedindo pra vampirizar. Emiliano Gregório, 26 anos, Penápolis, São Paulo. Mostrei o site e os nerdcasts para minha noiva, Isabel. Olha aí. E agora ela se descobriu uma enfermeira nerd. Olá, enfermeira. De carteirinha. Esperando o próximo nerdcast, ela comentou sobre os produtos e comércios do site. Ela teme que o conceito de diversão e entretenimento sejam colocados em segundo plano ou manchados pelas propagandas e vendas. Mas sabemos que vocês têm que fazer dinheiro de alguma forma com isso, pois o trabalho é difícil. Fiquem calmos, assim, o que vai acontecer é que o site em breve vai se tornar um macacão de Fórmula 1. Mas entre um anúncio e outro vai ter alguma atração, sim. Não, né, o site nunca vai perder a sua alma, senão não vai ser mais jovem, né? Ricardo Alves, 17 anos, Rio de Janeiro, capital. Ah, seu anão nerd, antes mesmo de você propor o desafio, já tinha te derrotado. Conheci o Jovem Nerd através de um amigo e apresentei o mesmo para mais 4 pessoas. A minha namorada e mais 3 amigos. Toma, seu anão, agora você vai pensar 2 vezes antes de desafiar um nerd. Pois eu desafio você a apresentar mais 10 pessoas. Boa. Fábio Lessa, 24 anos, idade terrível. E Rio de Janeiro, como ele chama aqui, Nobody's Land. Eu, enquanto ouvinte número 1, posso dizer que o Nerdcast dos Vampiros foi o melhor, por enquanto. Sempre tem, né, cara? Isso é uma constante no nosso site. É. Em qualquer atração que a gente faça, sempre tem alguém que odeia. É. E sempre tem alguém que acha que é a melhor atração de todas. Sempre. Azaghal estava impagável. Obrigado. E a mulher do grupo ficou com a voz mais sensual que a da portuguesa. Olha aí, Jovem Nerd. Olha o sucesso. Por que olha aí, Jovem Nerd? Porque eu estou falando com você. Ah, mas e aí? Falaram muitas infos bem RPGísticas e lembrei que eu também joguei Vampire, justamente com amigos esquisitos, com aquele senso descabido de realidade mencionado por vocês. Um deles, chamemos de Bruno, entre aspas, deve ser o nome verdadeiro dele, cortava a ponta dos dedos e ficava chupando sangue. Puta merda. Eu vou te falar, né, cara? Um outro, chamemos Eduardo, entre aspas, deixava crescer as unhas e depois lixava pra ficarem afiadas, afiadinhas. Depois ia jogar Ravenloft. Sim, ou então vai trabalhar no ônibus de trocador, né, cara? Eu que sempre tive aspirações licantrópicas, deixava os cabelos do peito crescerem. Isso é mentira. Ninguém escolhe deixar o cabelo. Por quê? Você tá dizendo pra mim que até então você raspava o cabelo do peito, é isso? Ou então agora ele raspa. Azaghal, fiz a minha tarefa, tipo Clube da Luta, recrutei ouvintes. Ana Lúcia Leutier, ou Ana Lucia, né? Para os fãs de Lost. Praia Grande, aí, São Paulo, mais uma mulher. Salve, salve, amigos nerds. E... Você escolhe, né? Você é impressionante. foi sem querer. Querendo, né, Chaves? Hilário esse Nerdcast vampírico. Ainda mais por lembrar do ajudante do Doutor Terror, o sapão, o mau sapão. Era Doutor Terror o nome, cara, eu adorava isso. Que vivia apanhando com uma mata-mosca, o som de mau sapão, no desenho Drack Pack. Vulgo... Meu Deus, cara, a mulher lembra de tudo. Família Drácula. O Dom Drácula é outra pérola da minha adolescência. Um vampiro que se achava o garanhão, mas tinha que bancar o pai modelo para sua filha pequena sangria. O hilário também porque o Van Helsing dessa história odiava vampiros porque sofria de hemorroidas e sempre que tinha piriri nas horas mais impróprias. Olha que memória, hein? Sobre o Nerdcast, uma lindinha no livro dos vampiros até poderia ter caído bem, pois nele é a explicação para toda e qualquer lenda de vampiros, incluindo lâmias, outras criaturas sugadoras de sangue ou energia e whatever. Quer dizer, ela diz que na Idade Média, se o leite azedasse ou qualquer coisa desse errado, o normal era achar que havia algum demônio na cidade. Então eles reviravam os cemitérios à procura de criaturas e qualquer coisa que estivesse fora do normal, qualquer corpo que não estivesse devidamente decomposto, era considerado anormal e exorcizado com decapitação. A colocação da cabeça entre as pernas do defunto, estacas e muita reza. Já o alho... Era usado por... Bons tempos, né, cara? Bons tempos. Não tinha cinema, não tinha televisão. O que a gente ia fazer? Já o alho era usado por dois motivos. Primeiro, que ele é usado em várias receitas medicinais por ter propriedades curativas, vistas como mágicas nos tempos antigos. Segundo, porque se o seu cheiro espanta até os vivos, por que não espantaria os Exus? Somente faço uma reclamação. Eu serei a única a lembrar da série Forever Night? Maldição Eterna? Você lembra disso? Não. Olha! Foi a única referência vampiresca que ficou de fora. Sniff. Terminando, vou esperar que vocês lancem o Netcast sobre pérolas RPGísticas dos ouvintes, pois eu tenho a minha cota de causos para contar. Sim, sou outra mulher no mundo do RPG. E termina ela falando, e como sou menina, não fala a minha idade nem que o Azaghal me torture. Eu quero ressaltar que, já que ela não quis dizer a idade e ela tem essa memória aguçada, ela deve estar chegando nos 40. Porra, mole! Ai, gente, obrigado. Muitos e-mails. Foi o Nerdcast que a gente recebeu mais e-mails. Mas, infelizmente, não dá pra ler todos. Continue mandando. Obrigado pelos e-mails. Bem? Sim, esses foram nossos e-mails. E vamos ao prato da noite. Casa das Ideias. Carlos, a Marvel lançou, agora teve uma notícia que a Marvel terá bastante projetos agora para 2007, 2008 e futuramente. A Marvel já tem há muito tempo apresentado vários projetos possíveis, né? Agora tá ficando mais concreto isso. Que a Marvel, né, cara? A Marvel nunca conseguiu emplacar os filmes antigamente, né? Na década de 80 e tal. Era sempre aquela galhofa. O coisa com as juntas que faziam dobrinha de borracha era maneiro, cara. Você viu esse filme do Quarteto Fantástico, velho? Eu vi. Quarteto Fantástico. Você viu? Como é que é? Qual é o plot? É a parada tosca. É o Doutor Destino com aquela roupa nitidamente feita em casa. Uhum. O Coisa com uma roupa de borracha horrível. O Richard com aquele cabelinho branco pintado do lado. Uhum. Ah, isso eu acho maneiro. Não, mas pintaram de branco. Mal não, pintado. Não estava descolorido, né? Ou esbranquiçado. Quantas pessoas você conhece que ficam velhas e o cabelo fica branco só, cara, da metade pra baixo? Cara? É difícil. Realmente é uma coisa. É difícil. É de super-herói isso, cara. É só aqueles raios, né? Aqueles raios. O Wolverine também fica quando ele fica velho, só da metade pra baixo. É verdade. E o Super-Homem também. É verdade, Super-Homem. Super-Homem também. A vampira só tem um pedaço branco também. Mas vem cá, mas e aí a trama é do... Mas peraí, calma aí, isso é importante. Você muda os assuntos, você não se pega pelos detalhes, Jovem Nerd. Porra, a riqueza das coisas está nos detalhes. Cabelo branco... Não, mas sabe por quê? Porque os heróis, cara, têm uma imagem a manter, certo? Certo. Vocês, todos aqui assistimos série Heroes, né? Aham. Sim. O herói que voa, ele é todo... bonitão, cara quadrada, né? Estilo super-homem, né? Uhum. É verdade. Mas não é porque tem aquela imagem. Aí o que acontece? O cara fica velho, o cara fica careca, tá com a... Então, meu amigo, o cabelo é diferente em cima porque ele usa peruca, cara. É verdade. Que ridículo. Você pode ver que o super-homem, quando tá velho, ele voa segurando aquele bruto. Vai segurando. Nessa safra desses filmes da Marvel, ainda teve o Capitão América. Capitão América. Não, peraí. Tu não falou da história. Tu falou que a roupa era de borracha. Qual era a história? Você lembra? Mas você não viu. Fala a verdade. Pode confessar. Não, eu vi, mas não vi direito. Então você não lembra a história. Aí, quais foram os filmes trash da Marvel que teve na década de 80? Capitão América. Capitão América, muito ruim. Eu lembro Nick Fury. Com... O Hasselhoff. Qual? Nick Fury com Darth Vader. Não, Lars, isso foi década de 90. Tô falando... É, você já foi 90 e foi pra... A década de 80 pro cinema. Teve o Justiceiro. O Dolph Lundgren. Ah, esse filme é bom. O filme é bom. Mais ou menos, né? Não é o Justiceiro. Né? O filme é legal, mas não é o Justiceiro. É melhor que o Justiceiro atual? É. É melhor. Ou é melhor. Aquela regra é dos 15 anos? É daí, né, cara? É, também não sei. Mas esse filme antigo, ele pelo menos tinha um discursinho. Come on God, answer me. Uh-huh. Sabe? Uh-huh. E nesse não, cara. É Justiceiro Caribenho, essa coisa aqui colada. É, o cara foi tirado de Nova York, colocado em Miami. É muito ruim, isso foi horrível, isso foi horrível. Sex on the Beach, não tem nada a ver. E ele não mata a mulher e os filhos, ele mata a família inteira do cara. A família do marido. Não sei quantas gerações, né? Mata a família dele e a família da mulher. A família inteira. Toda dele. É. Segundo os produtores, o próximo Justiceiro vai ser mais agressivo. Mais agressivo. Vai ser com aquele retalho, né? Aquele vilão. Não, o retalho é o... Sabe o que aconteceu, cara? O filme, esse novo filme do Justiceiro, ele tem 5 minutos que ele é bom. É. Que é uma hora no final que ele pega pesado, sacou? É? Corta a boca do cara e não sei o que lá. Mas são só 5 minutos, cara. O filme inteiro é uma palhaçada. É, tem a briga com o Silas também, né? O albino gigante. Ah, sim. Assim, é o russo. Aquele russo. É o russo, né? E tal, mas o resto é palhaçada mesmo, concordo. O negócio é que um filme do Justiceiro, ele tem que ser classificação etária 18 anos. Você sabe qual é o filme? Esse é que é o grande problema. Sabe qual que nem um Sin City que foi, que nem um Constantine foi. Sabe qual é o filme não quadrinhos que eu sempre achei que deveria ser esse o filme do Justiceiro? Aquele Payback, o troco do Mel Gibson. Ah, sim. Ah, exatamente. Aquilo seria um filme de Justiceiro pra mim, não é? Engraçado, cara. Eu acho que o filme perfeito pro Justiceiro seria o Chamas da Vingança. Denzel Washington. Ah, puta, é muito bom, cara. Bomba não, velho. Aquilo é muito bom. Aquele sim. Que trabalho, né, cara? Que paixão. Ainda tinha o Christopher Walker falando: algumas pessoas são boas em comida, pintura, artes. O fulano, né, que eu não me lembro o nome dele, é bom em matar. Ele está prestes a fazer a obra-prima dele. Esta fala é linda, cara. Eu choro quando eu escuto essa fala. Muito bom. Pra falar em Christopher Walken, cara, eu li uma notícia no Jovem Nerd News que eu caí pra trás, cara. O Christopher Walken, pra quem não leu no Jovem Nerd News, ele vai interpretar o Ozzy Osbourne. Ah, sim, essa notícia. Que loucura, cara. Isso é fantástico, cara. E não satisfeito, no mesmo filme, o Val Kilmer vai fazer o David Lee Roth, cara. Meu Deus. Sabe qual é a musiquinha? Jump! Espacate? Cara, eu quero ver o Val Kilmer naqueles espacates, cara. Vou chamar o Van Damme de dublê. Pô, esse filme, ticket pra primeira fila, por favor, cara. Que loucura. Pô, depois que eu vi o Christopher Walker dançando num videoclipe, cara, aquilo é ótimo. Aquilo é muito cara. Bom. Esse cara é espetacular, bom. Cara. É, teve a série do Homem-Aranha também nos anos 70, aquela cara jogava uma corda branca que eles chamavam de teia. É, era uma corda, ele tinha disparadores, não, e a corda virava redes. Isso. E ele subindo. E ele não subia. Ele subia na parede, ele na verdade puxavam ele por um gancho e ele ia engatinhando, assim, muito mal feito. Não, ele às vezes, às vezes você conseguia ver, ele não encostava na parede. Não, não encostava, claro que não. Bom, então, graças a Deus saímos disso. A Marvel, a DC que se dava bem, né, cara? A gente tem que não esquecer de um clássico, claro, os filmes do Hulk. Ah, os filmes televisivos do Hulk. Que... É, vieram... Não, calma aí. Os filmes do Hulk antigos eram muito melhores do que essa versão atual, cara. Ah, não, ninguém tem aquele olhar, cara. E a musiquinha... Não, pra mim, o Hulk da série do filme vale pela música. A musiquinha, né, cara? Bruce Banner indo embora. Bruce não, porque eles achavam que era gay, era David. Pedindo carona, ela sabe a música. E Luferrino, cara? Luferrino é muito melhor que qualquer boneco digital bombado, cara. É verdade. O Azaghal, ele gosta do olhar do Bill Bixby, quando ele vai se transformar, que eles botam aquela lente de contato. É de uma expressão, cara. Quando ele dá aquela olhada, você segura no sofá e fala, fudeu, cara. Você sabe que vai vir, cara. Que vem por aí. Ele não precisa falar, você está me deixando nervoso. Não precisa, cara. É verdade. Ele só dá uma olhada. Ele olha e quem é esperto corre, cara. Mas a parada mais interessante dos filmes não era nem só a presença do Hulk. Foi as participações especiais dos outros heróis da Marvel. Teve o Demolidor, que na dublagem era o Desafiador. Caraca. O Desafiador. Que eles tentaram fazer um spin-off, uma série só do Demolidor, que só fizeram piloto e foi rejeitado, não deu certo. E teve o Thor. O Thor, muito bom. Bebendo cerveja num canecão. Era uma pint. Muito bom, o Thor era muito... Teve, era Hulk versus Thor, não era isso? Uma coisa assim, o nome do filme? Era alguma coisa, mas o Thor, acho que o Thor era, ajudava. Ele chegou a brigar. Eles chegam a brigar no começo, depois eles acabam se ajudando. É muito ruim. Ele sai na porrada. E aí tem o último filme, que é a morte do Hulk, que ele, depois de tomar todo tipo de pancada, ele tenta fazer com que um casal de bandidos fuja, e eles acabam jogando ele pra fora do helicóptero. Do avião, e ele cai. É muito bom, cara. Ele cai morto na pista, e aí toca a musiquinha. E aí a menina que gostava dele falou, agora você vai descansar. Eu cansei, horrível, cara. Como é que é a musiquinha, Jovem? Não. Tá bom. Agora vem cá, ele morre mesmo no filme, que eu não vi. Ele morre, mas depois tem um outro filme e ele volta, né? Não, acho que depois não teve mais filme desse, não. Aí só foi... Não, porque o Hulk é o personagem mais roubado da Marvel. O bicho não morre com nada, cara. Não morre, não morre. O Hulk não morre, cara. Não tem jeito, ele vai morrer de velhice, ele não morre de nada, de desgraça, de bomba atômica, de nada. Qual era aquela série que ele tinha sido o último sobrevivente da Terra? The End, eu acho. The End, que ele tava velhaco. Ah, teve Futuro Imperfeito. Futuro Imperfeito. Que ele se transforma no Imperador da Terra. Não, mas tinha um que ele tava velhaco sozinho. Não, tem um que é o Planeta Hulk. Saíram umas séries agora interessantes com o Hulk. Não, o Planeta Hulk é quando ele vai pra um planeta que todo mundo tem mais ou menos o mesmo nível de poder que ele. É maneiríssimo, cara. Ele vira um gladiador, cara, na parada. Ah, maneiro. É muito aí maneiro, ele tem a história que... legal, cara. Tá, vai acabar. Tem uma história que ele tá em órbita no espaço e ele cai na atmosfera e cria uma... sobrevive, né? Ele cai, abre uma cratera gigantesca e sai andando. Você joga o Hulk no sol, acabou nosso sistema solar. Já que a gente tá falando de filmes velhos, esse bloco é só de filme velho, o que mais? Nick Fury não é velho, cara? Nem tanto. Não, Nick Fury foi nos 90. Foi depois que o Hasselhoff fez sucesso. Nunca, né, cara? Não, o Hasselhoff teve os seus momentos em séries. Qual? Ele era o... Michael Knight e Baywatch. Era um sucesso razoável. E ele ficou impressionado lá com a mulher que atirava de flash com as pernas. Cara, ele ficou impressionado, né, cara? Então, e a DC tinha, enquanto isso, fazia bastante sucesso com séries, né, cara? Teve a série da Mulher Maravilha. Que espetáculo. Aquela Mulher Maravilha era bonita, né, cara, de rosto. É. Ela é Linda Carter. Ninguém pode negar isso, né? Ainda é bonita, na verdade. Ela fez até um filme recentemente. Linda Carter? Mas é possível, eu acho. Linda Carter? Não, ela fez atualmente um filme também de super-heróis, aquele Sky High. Ah, ela era mãe. É verdade. Ela é a diretora do colégio. Esse filme é muito engraçado, é bom, cara. É um filme muito bom de super-herói, assim, bem legal. Tu viu, Guga? Não, ainda não vi, cara. Eu puta, cara, tu tem que ver esse filme, é muito engraçado. É legal, a escolinha de super-heróis. Eles tinham um professor que era o professor cerebral com aquela cabeça gigante, né? Com poderes mentais e tal. Aí o garoto, que é o principal, né? Ele é só forte, né? Super força. E aí a garota, sei lá, tá perguntando. Ele tava falando com a garota que consertava coisas eletrônicas. Aí ele, puxa, que legal. E a garota, qual é o seu poder? Ah, eu só sei socar através de paredes. Aí passa o professor cerebral do lado e é a cara dele que vai para as caixas de cereais. Isso é justo? É muito bom, né? Esse mundo, essas piadinhas de mundo super-herói. Mas então, já falamos dos filmes velhos, das séries velhas, tinha a série The Flash também. A Marvel ainda teve algumas tentativas depois nos anos 90, né? Que foi esse do Nick Fury. É. Que na verdade acho que era tentativa de série até, acho que foi piloto pra tentar uma série. Uh-huh. Teve Geração X. Putz, isso é muito uma ruim, merda. Cara. Deus me livre. Uma merda. Já era ruim Geração nos quadrinhos, como é que alguém decidiu botar isso na TV, cara? Muito bem, vamos falar dos filmes futuros da Marvel. O próximo filme a estrear em fevereiro de 2007. A gente não falou de Nick Fury, cara. Falamos pra caramba de Nick Fury. Toda hora você, Nick Fury, Nick Fury. Você ficava, não, peraí, Nick Fury é recente, década de 90. A gente até falou do Hasselhoff, do Baywatch, do Knight Rider. A gente citou muito por alto, né, ele explodiu, foi sucesso absoluto. O maior ator de sua geração. É só isso que a gente tem pra falar, né, cara? Cara, o Nick Fury, o tapa-olho mudava de olho, cara. Mentira, mentira. Mentira. É que você via ele no espelho. Não mudava, mentira, impossível, cara. Ah, é impossível, realmente, a produção daquelas, eles erraram isso. Cara, uma coisa é o gladiador trocar o escudo de braço, que eu já acho uma coisa absurda, né, porra? Você é destro ou canhoto, filha da p***? Ah, de repente ele é ambidestro. Porra, e aí o cara troca de braço, agora o tapa-olho não dá. O próximo filme da Marvel a estrear em 2007 é Motoqueiro Fantasma. E quando que Motoqueiro Fantasma vem pro cinema? 16 de fevereiro. Ele vem aí, o Nick Fury vem no fundo do filme falando, consegui! Não é porque... O Nicolas Cage, vamos lá, Nicolas Cage... Nick Fury! Vem aí, o Nick Fury vem no... O Nick Fury, eu falei, cara. Nick Fury, Nicolas Cage. Muito obrigado. Merda, cara. Eu vou repetir isso umas 10 vezes, cara. É Nicolas Cage, cacete. O Nicolas Cage... David Hasselhoff na minha cabeça, olha isso. Então, o Nicolas Cage, a vida inteira foi um viciado em história em quadrinho. Ele tem a número 1 do Super-Homem original, pagou, sei lá, $200 mil num troço desse. E o nome dele, Nicolas Cage, o Cage, é porque ele é viciado no Luke Cage. Qual o nome do filho dele? Pô, o nome do filho, Kal-El, cara. Kal-El, olha que louco, cara. Ele deu o nome do filho. O cara não tem amor pelo próprio não filho, tem. Porque esse moleque vai ser zoado no colégio. O problema é que ele é filho do Nicolas Cage. Não vai ser zoado no colégio. É, realmente. E sabe que o Nicolas Cage é sobrinho do Francis Ford Coppola e isso. Ele tem o nome Coppola. Ele realmente tem o nome, o sobrenome. É, e ele não quis usar, porque ele podia já usar como um prestígio. Não quis usar, quis botar o nome de história em quadrinho. Olha que louco. Parabéns pra ele pelo talento dele ter, né? Aparecido mesmo assim. Ele é um ótimo ator, né, cara? Agora vamos ver, né? É, vamos ver, né, cara? O que ele vai conseguir fazer, né, cara? Porque eu... Como cabeça flamejante. Eu vi. Pô, o Motoqueiro Fantasma nunca foi um herói de muita expressão na Marvel, né? Ele era... Não, claro, não tem músculos na cara? É difícil. Caraca, atrapalhou aí. Cara. É impossível, né? realmente. Qual é a história do motoqueiro, Carlos? Ah, motoqueiro fantasma é um porre, cara. É o tempo inteiro vingança, vingança, vou conseguir a vingança. É aquela coisa do Spawn também, ele fez um pacto pra salvar. Morreu. É o Spawn da Marvel, essa porra. Também não sei qual é. Não sei que ele fez um pacto, morreu, ressuscitou. Ele é o Spawn. Mas ele tem forma humana também. Eu acho que ele não chega a morrer. Ele fica à beira da morte e faz um pacto. E o cara transforma ele no espírito da vingança pra mandar as almas dos piores pecadores pro inferno. Porra, então é o Spawn mesmo. É, atividade zero, né, cara? McFarlane inventou a teia espaguete e olha lá. E o Venom e olha lá. Então, o... Como é que é? Você tá loucaço, né, cara? A teia espaguete, rapaz. Do Homem-Aranha. É, aquele desenho de estilo de teia. Antigamente, os quadrinistas... Era um arame farpado. Eles desenhavam a teia do Homem-Aranha como uma redinha. Ah, sim. E aí o McFarlane começou a desenhar daquele jeito, que é uns fios todos, parece um arame farpado de teia, né? É a teia espaguete conhecida, e aí hoje, até hoje, eu uso essa teia. Então, foi na fase do McFarlane no Homem-Aranha que também surgiu o Venom. Exatamente. Mas esse o McFarlane desenhou Homem-Aranha? Pô, foi um dos maiores desenhistas do Homem-Aranha. Mas Mas o McFarlane é ame ou odeio, né? Então, Motoqueiro Fantasma, Vingança, Vingança, Nicolas Cage vem aí. E aquele cabelinho tá ridículo, né? Aquele cabelinho, puta que pariu. Aí vem a lógica do Azaghal: peruca. Mas é claro, né, cara? A mesma peruca que o Sean Connery usou no Caçador Tom Vermelho. Só que pintaram de caju. É a cor do Silvio Santos, né, cara? Eles aproveitaram a Caçada do Tom Vermelho. Exatamente. Mas esse diretor desse filme é o mesmo diretor do Demolidor, né? Olha, perigo. É? Que é, exatamente, foi um filme que poderia ter sido muito bom, mas não foi, né? Primeiro com a escolha do Ben Affleck, né, meu amigo? Porque o Ben Affleck, pelo amor de Deus, ele serve muito pra fazer esses papéis de abestalhada. herói não dá, não dá. Nisso você tem uma notícia muito boa, o Ben Affleck já disse que não volta mais a nunca mais vestir roupa de super-herói. Oh, graças a Deus, vou mandar uma cesta de café da manhã. Ele fez agora o filme da história do George Reeves, que era o super-homem da série, né? Que morreu... Incrivelmente... Morreu. A parada, eu fiquei abobalhado. Ele consegue interpretar bem no filme. Você tá elogiando o Ben Affleck. Eu achei que... Não elogio o Ben Affleck. Pelo amor de Deus. O Ben Affleck é bom pra fazer papel de corno. Então, um homem apaixonado que não consegue a mulher. E essas coisas ele sabe fazer bem. Amor, essa relação. Cara, o demolidor dele é muito ruim, cara. Ele precisa usar lente para as pessoas entenderem que ele é cego, cara. Ele fica meio mirolha também, né? O filme todo. Assim, aquela briguinha no parque, meu amigo, com as crianças. Aquilo foi ridículo. Você sabe... lembra daquele amigo dele que era que faz o... Como é que é o nome do amigo dele, cara? O Foley. Sabe... Azaghal. Caraca, mas eles gostaram de Demolidor mesmo, né, cara? Ô, rapaz. Não, ele faz parte dos quadrinhos. Faz parte do personagem clássico. O Foley, que é o advogado amigo dele. Lembra daquele gordinho? Primeiro, ó, canelada aí pros dois. Foley. É o Axel Foley, é Edmund. Como é que é o nome do cara? É Dave Foley. Fog é o apelido. O Foley. Fog Nelson. Fog é o apelido. Então, o Fog no filme, aquele gordinho, é o John Favreau, que é o diretor do Homem de Ferro. Acredite se quiser, esse louco vai dizer. Se não estiver ligando o nome à pessoa, quem já viu Friends, o John Favreau é o cara que era o nerd tecnológico lá, que era apaixonado pela Mônica. Queria ser lutador de kickboxer. Agora sim eu sei quem não. É. Agora, queria ser não, lutador agora de... Agora? Queria ser lutador de vale tudo. Inesquecível. Vamos lá. Qual o assunto desse Nerdcast mesmo? Homem-Aranha 3? 3? E Quarteto Fantástico 2? Eu acho que vão sair ano que vem. É verdade. Homem-Aranha 3 saindo que vem. Temos a notícia quentíssima, né? Que dos vilões que apareceram aí na internet, o concept art dos vilões. E o Harry Osborn, tem muita gente falando que ele tá meio esquisito de Duende Verde, né? Duende Verde eles não acertam, né? É, eu também não gostei. Ele não. Tá... Parece um boneco do Power Ranger, né? Cara? É, olha... um skatista meio... É, um skatista estranho. Eu achei aquilo ali meio... Pois é, ficou meio... Eles não acertam no Duende. Mas eu acho que aquela máscara de esqui dele é melhor que aquela Power Rangers do Norman, né? E vai ter o mistério ou não? Isso é um mistério. Vai. Falaram que o personagem, o cara que se torna o um mistério, falaram que ele deve aparecer. Não ia. Vai ter. E acho que eu desvi do Hash Bull, não sei se ele aparece direto, não tinha. Ai, vou dar o Tchelo. Isso foi um spoiler daço. Meu Deus, cara. Não, mas o boato era que quem isso fez, é boato. É aquele Bruce Campbell, que é o cara. É, também tem isso. Mas esse foi um boato forte, mas que disseram que não ia rolar, não ia ser um mistério. Mas o Bruce Campbell realmente pode ser qualquer coisa, né? A gente pode esperar qualquer coisa. Então teve vemos o Homem-Aranha, que não tem, né? Não tem mistério, é um cara de camisa listrada e pronto. O resto é CGA. CGA, CGA, CGA. CGI. Opa, CGA é o quê? eu misturei. Então, inglês com português. E o Venom, né? Que dá pra ver que realmente tá igual aos quadrinhos, só com exceção das teinhas em alto relevo tradicionais do uniforme do Homem-Aranha. É, o Venom tá realmente, se o design for tá espetacular. Assim, cara, né? Parabéns, é isso. Não, que eu queria ver. Parabéns. Agora me preocupa essa história, né? Três vilões, né? O filme já começa... Ou quatro. Isso a gente já sabe historicamente que começa a não dar certo, né? Porque quanto mais personagens você coloca, menos tempo de... Não, cara, mas eu acredito que o vilão principal desse filme vai ser o Areioso lá. É, porque a história principal, cara, vai ser ele num conflito com ele mesmo. Os outros vilões estão aí pra ilustrar só. Isso vai ser um porre. Ah, para isso com isso. Não vai, não. Isso vai ser um porre. Ah, eu não sei se eu devo ou não devo. O Sam Raimi sabe, já demonstrou que sabe fazer o filme divertido. É, a gente sabe que o Sam Raimi não é nenhum Ang Lee. Pois é, não vai ser. Exatamente, isso foi um porre. O Hulk lá, ai meu Deus, eu e meu eu interior. O meu pai. Meu pai maluco, seus cachorros. Ele foi, eu matei a minha mãe para ficar com meu pai. É, aquilo foi um saco. O filme só começa na hora do deserto que o Hulk foge. Mas, cara, e acaba logo. Gente, o Hulk, cara, é um personagem limitado, né? O bicho fica verde, grande, forte, mata todo mundo, destrói então, tudo. E isso Godzilla, não tem no filme, só no final. Porra, era pra ser o filme inteiro assim, eu ia ficar satisfeito. Você tem que ter o problema desse filme, tudo bem, você tem que ter o drama psicológico do Hulk. Isso é o principal dele, as principais histórias, as melhores histórias em quadrinhos dele enfocam isso. Mas no filme não é bem feito. Cara, o Hulk não tem mistério, cara. O Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, cara. É o cara atormentado que fica, vira um monstro. E o problema do filme é isso. Mas, pô, pelo amor de Deus, ó, queremos ver o monstro. Falar em monstro, e o novo filme, esse novo Hulk, vai sair o quê? 2008. E vai 2008. Ser dirigido pelo um dos filmes de ação que eu gosto mais, que é aquele o Transporter. Não sei se vocês já viram. Ah, um sim. E o 2. É com aquele cara... fez jogos trapaças e dois filmes fumegantes. Jason Statham. Isso. Não é Luke Besson? É muito maneiro esse filme. Esse diretor é um bom diretor. Ainda mais que eu sou fã de diretor francês, cara. Tá porrada. Os filmes franceses estão dando de 10-0 na americana. Quem viu Cão de Briga, o Jet Li dando cabeçada na parede, meu amigo. Ele errava a cabeça do cara e furava a parede, meu amigo. Patas! Não, peraí. Isso aí não é quadrinho. Quer dizer, claro que é. Ele não é quadrinho? Como assim? É o clássico dos quadrinhos. Sim, porra. Mas não vamos reduzir aí a importância dessa história. Essa história é maravilhosa. Ah, peraí, você que tá reduzindo a importância dos quadrinhos. Frank Miller, cara. Pelo amor de Deus. Para em quadrinhos, mas é uma homenagem ao líder espartano lá, o Leônidas, que é um dos caras mais fodas da história. Não, sim, não, mas o filme certo. Todo é baseado em cima da história em quadrinhos. Alguém aí já leu aquele livro, Portões de Fogo? Não. Tem que ler esse livro, cara. O livro é espetacular, gente. O filme realmente do Leônidas. É, cara, se eles fizerem o filme, meu amigo, não, todas essas falas de ação que a gente vê hoje nos filmes de ação, tipo, ah, você quer, vem buscar, tudo isso é daí, meu amigo. Isso daí, o cara que falou isso aí, cara. Muito bom. Pô, o cara manda assim, isso aí não foi o Leônidas, né, foi um dos guerreiros dele, falou assim, ah, nossas flechas irão cobrir a luz do sol, aí o cara, tanto melhor, lutaremos à sombra. É, isso. Pô, isso é incrível. Muito bom. Isso é incrível. Mas eu quero acrescentar aqui que eu não vou tirar o valor dos espartanos, dos 300, mas ninguém fala dos 7 mil que estavam com eles, né, cara? É só os 300. Mas eles não dizimaram? Vem cá. O que aconteceu na batalha, Guga, mesmo? Cara, o que acontece é o seguinte. Eles tinham pouquíssimo tempo para manter uma ofensiva contra o exército persa. Aí eles se posicionaram num local que, estrategicamente, que eles podiam segurar as tropas para que a Grécia conseguisse se organizar. Exato. Então eles conseguiram segurar, se eu não me engano, foram por 6 dias. É, eles só demoraram 6 dias porque houve um traidor que ensinou uma rota alternativa, que acabou cercando os caras, né, que eles estavam numa posição que eles estavam levando vantagem e os caras cercaram e vieram por trás, né? Aí ferrou, não teve jeito. O quadrinho coloca uma coisa mais emocionante e tal, mas a história é incrível, cara, a história é incrível. Então eu amo essa história. Eu acho isso incrível. Eu no cinema eu vou ficar que nem um maluco. Eu só não vou vestir a roupa de espartano. Ah, não, agora tu vai. Não vou fazer que nem o Rex, né? Que vai lá de espartano, né? Mas. Ó, eu penso o seguinte: vocês têm uma vantagem. No filme eles não estão nus. Mas não importa. Esse filme vai ser um marco gay. São Francisco vai ter a parada 300 de espartano. Não adianta, cara. Não adianta. Por mais que a gente ache maneiro. Agora você tocou num assunto bom. Por quê? Da homossexualização dos heróis. Eu não entendo isso. É pra quê? Não, isso? Cara, mas é uma conta. Os gays se identificam com um monte de homens sarados de peito nu, só de tanga. E capa! E capa. Não, mas, Batman foi a viadada. Mas aí né? era a culpa do diretor, não, aí... que era um carnavalesco, de Joel Schumacher, tava louco. Não. O problema do Batman foi, na verdade, lá atrás, naquela crise que teve nos quadrinhos. Começou lá nos anos 60. Falando no contexto geral da homossexualidade. Cada herói tinha o seu herói mirim, né? Exato. É, só que só havia dar o Batman. O Super-Homem tinha um herói mirim. Não, mas aí o Super-Homem, a gente tem aquele site Super Dickery que mostra tudo que fizeram com o Super-Homem e Jimmy Olsen, né? Tem uma época que o Super-Homem adotou o Jimmy Olsen como filho. Exato. Olha isso, cara. Puta merda. Mas todos eles tiveram seus pupilos. É verdade. Bom. Esse filme do Super-Homem, eles aboiolaram o Super-Homem. Por quê? Muito. O Super-Homem tava todo maquiadinho no filme. Aquele cabelinho pega rapaz, meu amigo. O cabelo. Ele parecia o Janequine, né, cara? Não, o pega-rapaz dele é tradicional. Aquela mulher tem 2 palmos de testa, né? Aquela mulher não tem 1 centímetro de bunda, cara. Isso me deixou horrorizado. Ele ficava gritando no cinema, cara. Meu Deus, essa mulher não tem bunda. A mulher de costas, ela... Ah, vou pegar um negócio aqui no armário. Sumiu, cara. Ai, ai. A Margot Kidder era muito melhor que ela. Ah, mas a Margot Kidder é meio baranga. Não, é que a Margot Kidder... Exato, é que a Margot Kidder não era essas coisas. Não, ela... Não, esse último filme foi... Assim, uma merda. Eu achei interessante e tal, mas eu achei que ficou muito aquém do que poderia. É, deixou a desejar em algumas... Muitas coisas. Deixou. E não foi só na ação, não. Eu foi não achei, tudo, não. Né? Aquele personagem engraçado, tava muito... eu gostei. Achei que tava na medida dele. Nono. O problema é que eu gostei do filme, só que, eu, sei lá, eu analisei... Não, calma aí, você falou que não gostou. Não, eu gostei do filme, mas analisando ele tem muitos problemas na história, sei lá... Cara, estão aí mostrando qual é a fórmula. Você pega uma revista, uma história boa do personagem, não, é usa a história como storyboard e filma exatamente como tem nos quadrinhos. Foi visto assim em Sin City e estamos vendo que vai ser assim em Esparta. Cara, por que não pegam uma história boa deste puto, deste super-homem e filmam esta merda como está na revista, cara? Caramba, é, bom. Dá pra fazer. Sim. E, realmente, o Lex Luthor criou lá aquela ilha de... A ilha do Gollum. Aí ele tava falando pra mim, o que ele vai plantar lá, meu amigo? Chuchu, pô? que vai ser daquele território ali de do estéreo, entendeu? E o Super-Homem ainda passou uma vergonha, apanhou daqueles capangas, não fez nada, né? Olha, eu pensei, peraí. Quando eu tava vendo aquela cena, eu pensei, se fosse o Batman, tinha quebrado a bunda de todo mundo. Preste atenção. Todo filme de herói, o herói tem que ter um momento em que ele tá quase fracassando. Pra ele ter o retorno triunfal. Aquele era o momento da Kryptonita, ué. Quem não sabe? Isso é uma idiotice, cara. Isso tinha que ser quebrado. Por que não pode ter um herói que enfia porrada do começo ao fim? Ia ser bem interessante. Né? Ai, meu Deus, agora vai. Ai, não consegui escapar. Porque você... Não, porra, vai até o final, porque você não tem curva dramática. Você precisa de uma coisa chamada curva dramática. No roteiro, se você não faz isso, o roteiro, esse pessoal perde o interesse na história. Meu amigo, ó, Jovem Nerd, eu até concordo com você. Eu achei que aquela cena fosse o prelúdio da porradaria. Por quê? Ele cai, tiram lá a kriptonita dele, aí ele sobe, que aquela é uma cena espetacular, que eu fiquei no cinema, eu fiquei, caraca, né? O cara sobe até o sol, né? Porque o Batman, quando a gente vê os filmes, né? Pelo menos, não sei se esse último fizeram isso, mas com o Tim Burton, o Batman sobe até a lua, né? E o Super-Homem é o oposto, né? Então ele sobe até o sol, aí você vê ele trincando a mão dele, né? O punho, né? Fazendo aquela... Né? Aí você pensa assim, caralho, fudeu, né? Olhar Bruce Banner, né, cara? A porrada agora vai rolar. E o cara pega lá a ilha, joga no espaço. Cara, mas, cara, preste atenção. O que ele ia fazer? E sabe o que aconteceu? Ele chegou lá em cima, putaço. Aí voltou, cara, na velocidade da luz. Quando ele bateu no chão, ele relaxou. Falou, deu uma descarregada, tava putaço. Água gelada, né? Agora eu tô bem. Presta atenção, se ele descesse lá pra enfiar a porrada no Lex Luthor, ia ser Jason em Nova York. E dá um soco na cabeça, e a cabeça sai voando, cara. Não, como é que ele ia meter a porrada ali nos caras? Ele ia destruir os caras em mil pedaços, que nem a Nikki lá do Heroes, sabe? Então, ele... Não se esqueça que ele levantou uma ilha de híbrida de Kryptonita e levou pro espaço, assim... O cara precisava estar moda foca pra isso. Tudo bem, visualmente não é aquela coisa, aquela empolgação. Porque o cara tá lá lentamente levantando uma pedra, sabe? Obviamente. Mas no Super-Homem 2, agora... meu amigo, ele volta na lanchonete e acaba com o cara, meu amigo. Pois é. Roda o cara no banquinho, o cara sai que nem o doido, ele pega e joga na máquina de Piper. O outro ajoelha-se perante o Zod e o cara destrói a mão do outro. Pois é, eu, tudo bem. Agora no próximo filme, se tiver realmente o General Zod, aí a gente vai ver uma porradaria boa. Não é nada, cara. A gente vai ver o filme, ele vai. A primeira cena do filme é ele fazendo um teste de DNA e falando, poxa, você é meu filho mesmo. Vamos acertar a tua pelada. Sabe? Vou matar o teu perdido. Sabe? Ah, cara, que puta do caralho. Voltando aqui, mas... Que desviada, vamos lá. É, 2007, temos ainda Quarteto Fantástico. Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado. Pois é, Quarteto Fantástico... And the Rise of the Silver Surfer. Quarteto Fantástico 1 foi feito para crianças, entendeu? É. Sessão da tarde. Obviamente, horrível. Tu gostou do Jovem Nerd do Quarteto Fantástico 1? Não, muito ruim. Ah, meu Deus, você é a primeira vez que eu vejo você falar que não gostou de alguma coisa. Você é ridículo. Você tem a impressão que eu gosto de tudo só porque eu gosto de certas coisas que você não gosta. Não, você gosta de tudo, cara. Não, você... Eu não gosto da... Como é que é o nome dela? Da menina do... Irritando... Eu não gosto da Fernanda Young. Eu falo que eu gosto da Fernanda Young e você... Ah, você gosta de tudo. Mas é, cara. Você gosta de tudo, que aquele programa é uma merda foda, cara. Eu acho ela divertida. Young, gosta de tudo. Qual programa? Eu acho ela divertida e pronto, ué. Até minha personalidade, cacete. O trabalho dela é excelente, os normais. Primeira coisa que eu já gosto dela, pois é. Muito do texto dela, agora ela lá apresentando. Ah, eu acho ela de galhofada divertida. Voltando ao Quarteto Fantástico. Quarteto Fantástico 1 foi muito ruim, mas principalmente por causa do vilão. E do roteiro, mas o vilão... É, o Dr. Destino é que foi horrível. Pegaram o Nip Tuck, né? Porque o primeiro filme, a caracterização dos personagens ficou boa. Não. Tudo bem, menos o do... Reed Richards. É, horrível o Reed Richards. É, mas o Coisa, o cara ficou muito bom, aquele Michael Chiklis como Coisa ficou muito bem, ficou muito bem. É, ficou dentro do esperado. É. Foi a Jessica Alba não faz nada ruim na vida, então... A Jessica Alba, ela só precisa ficar seminua e tá ótimo, né? Não, não faz nada. Aliás, os caras ela se... faz por esporte, né? Exatamente. Porque tem uma cena ridícula, que ela fica invisível aí, fica pelada na rua, só pra aparecer ela. Não tem sentido a cena. No final, ué, mas vocês conseguiram passar? Só faltava ter uma risadinha, né? Eu sou seu irmão e eu sou seu namorado. Nunca vi isso, né? Idiota, né, cara? Ai, ai. Agora, eu acho que o Quarteto Fantástico, ele foi coerente, entendeu? Tudo bem, não foi um filme que eu gostei, mas ele foi coerente. Eu já não gostava dos quadrinhos. Continuei não gostando do cinema. Tá certo, né? O quadrinho, acho que é meio bobinho, né? Aquela coisa meio pra criancinha mesmo, não é um quadrinho. É uma coisa... Teve seus momentos, mas a maioria deles realmente não é nada grandioso. Quarteto é uma coisa não pretensiosa, é uma coisa old school, cara. Eu gosto de ver... realidades alternativas e tal. Aquele negócio do Galactus, ele pegar o nulidificador total, que parece um isqueiro, sabe? O Galactus, oh meu Deus! Sabe, esse tipo de galhofa é legal no quarteto. É, maneira quando Coisa fala, tá na hora do pau, meu amigo. É. Aquilo ali que é clássico, né? Então, eu achei o filme assim bem legal, cara. Assim, pro que ele se propôs, eu achei... E ele fez sucesso, cara. Ele encontrou o público É impressionante, dele, né? Vai ter o 2, apesar daquilo. Esse segundo filme do quarteto vai ser eles e o surfista prateado, né? É, a história vai ser... Peraí, olha, a história mais famosa é a chegada do surfista com o arauto do Galactus. Arauto do Galactus, anunciando a vinda do Devorador de Mundos. Isso. E aí que o céu fica cheio de meteoro, pega fogo no céu, depois fica cheio de asteroides e... Que apocalipse, né? Apocalipse. É, apocalipse. E a volta do Dr. Destino também. Pois é, e... ele vai revoltar no filme. Tá a volta do que não foram, né, cara? Eu acho que o Dr. Destino, se tiver o Galactus, o Dr. Destino vai ser um Lex Luthor, né? Ele vai chegar pro Galactus e eu quero ser imperador da Austrália, né? O que ele vai falar? É. Não me demora não. O Galactus vai ter aquele capacetaço dele? Cara, se não tiver, eu saio do cinema xingando todas as gerações do diretor, porque tem que ter, né, cara? Se eles fizeram um filme pra criança, então faz colorido mesmo, maluco. O negócio do filme é que, pelo que eu li do filme, a ideia é que o Destino agora vai ser já líder da Lativernia, vai ser mais a história original dele. Da quê? Da Lativernia, da Lativernia, da Lativernia. Lativernia, Lativernia. Era Lativernia. Lativernia, Lativernia. Vai, foi. Mas, cara, o que eles vão fazer? O cara virou uma estátua de metal derretida e... vamos fazer o quê? Manda pra... Bota no navio onde caiu, é isso? Não, faço ideia. Agora, o porquê que ele vai reaparecer, como, não faço ideia. O que eles vão inventar pra isso? Bom, preferia, cara, que só tivesse o surfista prateado mesmo, que fosse eles tentando descobrir e caçando ele pelo mundo. Então, vamos lá. E a aparição do Galactus. Falta falar. Temos também o Homem de Ferro, né? Homem de Ferro com Robert Downey Jr. Que é um excelente ator, mas fica meio esquisito, né, cara? Essa ideia dele ser um herói. Não, cara, eu peguei uma foto dele, pintei um bigodinho. Eu achei que ficou muito bom, cara. Eu achei perfeito. Fisicamente ele é perfeito, cara. É. Fisicamente não, cara, e socialmente. O Robert Downey Jr. não conhecia, né, cara? É verdade. Bêbado, né, fanfarrão. Até cadeia esse cara já puxou, meu irmão. Ele é perfeito, cara. Ele é perfeito. Não tinha que ser melhor, não. É verdade. Então, bom, a gente não sabe o que esperar do Homem de Ferro. A gente só espera que seja um bom filme. Não temos detalhes na história. Não, a gente sabe quem vai ser o vilão. O Mandarim. Mandarim? Com seus... Não podia deixar de ser diferente. Claro, né, cara? Mas vamos ver se os seus 10... O Mandarim, ele não parece um impiedoso Ming? Parece. Tô, lembra? Com certeza. Com certeza, mano. O Mandarim, cara, ele parece também aquele vilão do Aventureiros do Quarto Perdido. Pode crer, cara. Shentai! Ele é igualzinho, meu cara. Deus. Magia de camponês. Uma boa inspiração, né? Porque aquele personagem era maneiro, cara. É verdade. Cara. É. Vai ter a Mulher Maravilha. Que agora a notícia... Do Joss Whedon. Estão querendo a Cameron Diaz. Ela já tá com o cabelo preto, né? Já fica mais fácil. Ficou espetacular. Já tem... É, tá muita gente, tem muita mulher correndo atrás desse papel. É porque não existe heroína, né, cara? Isso parece uma, corre todo mundo. Agora, cara... Tem muita gente atrás desse papel. Eu, sinceramente, não consigo imaginar uma mulher num filme atual, com essas concepções realistas mais de hoje em dia, vestida de Estados Unidos, que nem a... Que nem a Mulher Maravilha. Você consegue aquele sungão de... Isso, pelo menos, o Joss Whedon já falou que vai ser diferente. Pois é, né? Mas vai ser como, então? Ela vem com roupa aí, de lycra? Que... Cara, isso ninguém ficar... sabe até agora. Ele vai botar a roupa de Amazona mesmo. Ele não vai botar a bandeirinha dos Estados Unidos. Okay, é. Porque a Marvel tá querendo também fazer o Capitão América... Que Capitão América não tem jeito, hoje em né? dia, né, cara, é, também é uma coisa meio esquisita, né? Porque você vê, o Super-Homem, que sempre foi o carregador da bandeira americana da DC, né, eles já tiraram a, né, aquela ênfase, a, o American Way do Super-Homem. Não, não, nem pela cor, mas pela, né, pelo que ele diz, pelo que ideal. Ele fala, o ideal e tal. Agora, pô, o Capitão América não tem como, né, cara? Nome do cara. É, o nome dele. Captain né? Fucking nome, America, né, cara? Você não tem como fugir. Eu acho que pra fugir disso, desse negócio de anti-americanismo de hoje, o Capitão América podia passar a Segunda Guerra. Ou então ele podia ser o Capitão Alca, né? Meu Deus, cara, você é louco, cara. Tem até um azinho na testa, né? Não, mas o Capitão América, se fizerem a versão do Ultimate, vai ficar maneiro. É, porque todo mundo porradeiro no Ultimate, né? É porradeiro, não é... É, ah, meu Deus, Estados Unidos... É o que seria até bem mais interessante, fazer a versão Ultimate do que fazer a versão tradicional. Nos dias de hoje, então... Mas eu acredito que eles vão aproveitar, porque a versão Ultimate do Capitão América ficou tão legal que eles já estão modificando a... Mas vem cá, sabe o que não me convence no Capitão América? É aquele escudo, cara. Escudo. Ele joga, o escudo bate na quina, bate não sei aonde, bate na cabeça e volta. Puta, aquilo é muito ruim, cara. Aquilo não convence mais ninguém. Pô, é o escudo de adamante, ele devia jogar e cair no chão na frente dele, né, cara? Saiu da Marvel Ultimate, saíram dois filmes pra, de desenho animado, que foi o Ultimate Avengers, dos Vingadores. Dois longas pra DVD. É, o primeiro foi interessantezinho, foi legal. O segundo é uma merda. Horrível. O segundo é nada. Mas aí é desenho, né, cara? Desenho você aceita o cara jogar escudo. É, no desenho é bem aceitável. Né, no filme vai ficar bem complicado eles conseguirem adaptar isso, até a roupa dele. O filme Capitão América tem o que invadir o Iraque e ficar rindo com o petróleo em cima dele. Colhamba logo, né, cara? Ai, ai. Além do Incrível Hulk, Capitão América e o Homem-Formiga, que a gente falou, e o Homem de Ferro? Querem fazer um filme, mais um filme do Nick Fury, olha aí. Sem David Hasselhoff dessa vez. Eu li, que é uma pena, não. É verdade. Eles já fizeram um filme do Nick Fury em que a Angelina Jolie é o Nick Fury, né, cara? Ah, é verdade! Aquele filme do Sky Captain. Captain Sky and the World of Tomorrow. Isso, ela é o Nick cara, Fury. Cara, se aquela mulher não é o Nick Fury, eu não sei quem ela é, cara. Eu não sei quem me falou aqui, eu li no site, desculpa que eu não lembro quem falou isso, eu li no comentário que um bom Nick Fury pro filme seria a versão Nick Fury Ultimate lá, Millennium, né? Com que ele é negro e usar o Samuel Jackson. Aí seria um bom Nick Fury. Ah, cara, o Nick Fury xingando todo mundo, foca, cara. Sei lá, eu imagino mais o Lawrence Fishburne. Né? O cara mais assim do Lawrence Fishburne. Faz... Puta merda, gordo daquele jeito? Ele tá enorme, cara. Sério? Ah, não sei. A última vez que eu vi ele foi... A última vez que eu vi foi no Matrix 3. Lembro, depois disso... Puta, ele já tava grande ali, cara. Temos Thor também, já com o roteirista contratado. Thor é outro que eu acho que ele também deve usar a mitologia nórdica, né? Senão vai ficar ridículo. Ele tem que fazer um filme todo baseado em cima de mitologia nórdica. Pelo amor de Deus, cara, não dá. Um cara no meio da cidade vestido de viking, cara, não dá. Você tá prestando atenção? Tem que ser um filme de época, tem que ser um filme nórdico, cara. Não sei. Tem que se passar lá em... em Asgard, cara. Porque aqui não vai dar certo, cara. Pelo amor de Deus. Eles podem na versão Ultimate... Massa de Asgard, né? Tentar invadir Midgard, alguma coisa assim, né? Que a versão Ultimate dele é até interessante. Ele tem aquela... Só usa aquele colã mesmo, aquele colã, aquele tipo... Aquela armadura da parte de cima, com aquelas bolas na... Aquele estilo de armadura. Hã? Ah. É? Aquele estilo de armadura que ele usa, sem capa. Cara, tá bom, olha. Segue. Aquele colão, aquela armadura, aquelas bolas, aquela árvore de Natal, cara. Tá, vai, whatever, segue. Ele tem um desenho, tem um estilo de armadura, que é o mesmo dos quadros. Puta merda, cara. Que no Ultimate ele é ambientalista. No Ultimate ele é ambientalista. A ideia que surgiu pra filme da Liga... Foi a liga da fase do Giffen, que é uma liga mais... nos quadrinhos, que é uma liga da justiça mais cômica, que é com Besouro Azul, sim. Gladiador Dourado... O Besouro Azul morreu, né, cara? Morreu. É verdade, morreu. Tomou um tiro na cabeça. Um minuto de silêncio pro Besouro Azul. Agora, também tem filmes do Wolverine, né? Filme do Wolverine, que vai falar sobre a origem do Wolverine, ou seja, da Adamantium, Arma X. O filme do Wolverine, pra ser bom, ele só tem um requisito, cara. Censura 18 anos. É verdade. Sangue. É verdade. Porque o Wolverine, quando ele tá com os X-Men, nos quadrinhos mesmo, ele é mais contido. É. Quando ele tá sozinho... Putz! É pega pra capar, cara. É verdade. Ele você não tem piedade. Eu lembro de uma história que ele com o Fusão, aquele irmão do Scott, e numa cena ele vai invadir um lugar e ele mete a mão assim na cabeça do cara, apoia os dedos e libera as garras e elas saem pelos olhos do cara. Sabe, o Wolverine quando tá sozinho, cara, ele não mede esforço, cara. Não, as revistas do Wolverine antigamente, elas você pegava, elas pingavam sangue. É. Cara, as revistas eram, pô... Tem cada história que mais sangrenta que a outra. Sabe como é que ia ser genial um filme do Wolverine, cara? Começa mostrando um barzinho tropical com aqueles ventiladores girando devagarzinho. Aí a câmera vai virando. Quando mostra o rosto do Logan, ele tá de tapa-olho. Cara, ia ser perfeito, cara. Então, ele tá com aquela camisa tipo havaiana e um chapéuzinho tipo de cowboy. Isso, de tapa-olho, muito bom. Tem o Magneto, né? Esse ainda não tá certo. Não? Acho que ainda não tá certo. Seria o Magneto, um prequel, não. Né? Ele jovem. Jovem Magneto. É. Ué, então não vai ser com... Não. Ian McKellen. O Ian McKellen apareceria no filme. Acho que seria... Apareceria... Faria aparição no filme, mas não seria com ele. Aparição como? Eu vim do futuro pra te avisar. Cuidado com os X-Men. Ou é ele relembrando. É flashback. Eu acho que ele iria fazer na narração em off. Que eu ouvi falar. Seria... Ai, ai. Alguma participação ele ia ter no filme. Ele ia ter participação. Ai, ai. Vai ter também e o aí a gente não... Kung Fu também, né? O mestre do Kung Fu. E devem escolher o Jet Li, né? Ah, isso aí, né, cara? Porra. Vai direto pro VVD, né, cara? É, exatamente. Vai. É bem provável. Nicolas Cage fazendo Luke Cage, né, cara? Só falta isso. E vai ter aí, tem o Batman, né? Dark Knight. Batman, seguindo com o Coringa, que é o Brokeback Mountain. Heath Ledger. Pelo que falaram, vai ser baseado... O personagem é pra ser baseado no Coringa do A Piada Mortal. E até que possivelmente tenha origens similares à da revista. Entendi. Mas tem esses boatos, quem vai ser o Duas Caras? O Duas Caras é o segundo vilão. Tá se criando uma maldita necessidade de ter 40 vilões nos filmes de herói, cara. Já percebeu isso? Na verdade, isso? Parece que é uma cobrança, tem que ter mais de um vilão, sabe? Mas eu acho que o Duas Caras, ele não vai ser o vilão. Ele vai aparecer ainda como o Harvey Dent. Então a gente tem que... Só que aí já vai ser o cara pro próximo filme. Entendi. O gancho anunciado antes do filme ir pro cinema. Se apareceu o promotor de Harvey Dent, beleza, esse cara vai ser o Harvey Dent no próximo filme. Vai ser exato, o Duas Caras no aí próximo filme. Faz a participação filme. Que nem o Kurt Corners do Homem-Aranha 2. É só o professor do Homem-Aranha e nada mais, sabe? É. Cara. Aquele professor passa que acha que uma merda, cara. E aí, já cresceu teu braço? Não, então tá bom, tchau. É só isso, cara! cara? Mas esses professores que tem nos quadrinhos não servem pra nada. Ai. Só tem um professor aí do Super-Homem que também, o Super-Homem vai lá, tô doente, tô passando mal. Ah, não sei não, meu irmão. O Hamilton. Tô vendo aqui no computador. Ele tá nada, na internet, né? Tem outros projetos muito para o futuro. Ah, tem o Aquaman. Que não vamos comentar aqui. Aquaman, queriam fazer uma série de TV, né? Que até começou interessante, começou melhor do que Smallville. Agora, piloto foi bem melhor. Pra terminar, eu vou perguntar pra vocês, estilo Raul Gil, qual, se vocês pudessem escolher um filme de herói, sem ser esses que já vão ter e tal, qual que vocês acham que seria um filme legal? Besouro Azul e Gladiador Dourado. Olha! Como uma dupla. Olha! Galhofa, né? Isso é uma boa. Cara, eu realmente, o que eu gostaria mesmo de ver seria o Justiceiro. Mas o Justiceiro real mesmo. 18 anos, sem aquele cara boiolado, que aquele cara é Thomas Jane, aquele ali. aquele cara não convence, entendeu? Podia ser o Dolph Lundgren novamente, né? Porra! Tinha que ser um cara macho ali. Podia até ser Deus. Stallone, né, cara? O único cara que pode fazer o Justiceiro. Pô, eu queria ver um Justiceiro dirigido por John Woo, meu amigo. É isso que eu queria ver. Chegando assim, você é a doença e eu sou a cura? É, mais ou menos nesse estilo. Eu queria ver isso. Mas assim, eles pegando bem a história do ano 1, né? Que eles fizeram uma série ano 1 do Justiceiro. Que ele passou, antes dele decidir aloprar, ele ficou no hospital. Aí ele tentou confiar no sistema, aquela coisa. Eu acreditava no sistema. Aí ele tentou, só que a promotoria não conseguiu prender os caras. Ele falou, agora então eu vou botar pra fuder. Mas e que só... se passa em Nova York também, né? Que, porra, Miami é uma porcaria. É, Miami não dá. Ele só decidiu lutar e aloprar quando ele viu que pelas vias legais não teve novo jeito. Não sei se vocês viram aquele jogo do Justiceiro que saiu aquele há pouco tempo. Bom. Eu vi, eu joguei. Pô, fazer um filme com aquele estilo de jogo. O jogo é sensacional. É. Técnicas de tortura variadas. Eu gostaria de ver Kingdom Come, né? O Reino da Manhã, que é uma das melhores publicações de quadrinhos de todos os tempos. Seria muito legal de ver. Mas isso não é um herói específico. É, mas é um filme de herói. Ah, sinceramente. Você falou dois heróis. Assim como o Cavaleiro das Trevas. Verdade. É, exatamente. Das eu, se pudesse escolher um filme, eu filmaria Cavaleiro das Trevas, cara. Que é, pra mim, o melhor clássico de quadrinhos, verdade. Cara. Tem nada melhor. Agora, se fosse fazer de um herói, porque Batman já teve, né? Várias tentativas. Faria um filme do Guy Gardner. Também ia ser foda. Esse ia ser bom. O Guy Gardner era maneiro, cara. Era sensacional. Fazia parte dessa liga galhofada. Enquanto os caras tomando o anel dele, ele enfiando a porrada naquele outro Mephisto, né? Mephisto? Não. Não, Sinestro. Sinestro, aí. Sinestro, enfiando a porrada no cara e pegando o anel. Muito bom. Só pra lembrar, ainda tinha nessa liga a brasileira, a gostosa brasileira. A Fogo. Qual era o nome dela? A Bia Costa. Bia Costa, cara. Deus. Puta, eles só sabem isso. Tinha um outro brasileiro na Marvel que era Roberto da Costa. Que era o Manso Solar. Engraçado se e os dois eram com fogo. É, é. Não, e os dois tinham poderes similares, que eram manipulação de fogo. É terra tropical, né, cara? É. Mas pô, o filme do Guy Gardner, cara, tinha que ser Guy Gardner com franjinha claro. De cunha. Ah, sim, claro. Aquele cabecinha de cunha raspado embaixo. Com certeza, ia ser espetacular. Agora, vocês assim. falaram, a gente falou de tudo. E aí agora, quando eu falei Stallone, eu lembrei de um filme espetacular que era Juiz Dredd. Nossa, cara. Esqueci. Caralho. I am the law. The law. Muito ruim, cara, muito ruim. Como é que o cara me bota um capacete que só mostra a boca dele, cara? Só o que melhor, né? Vou mostrar só o que tem de bom aqui, cara. Não, eu vi nos quadrinhos, o Juiz Dredd nunca tirou aquele capacete. É, mas aí ele agora botaram. Aí botaram de lente de contato azul, cara. Pra ser irmão daquele porto-riquenho louco, cara. Ainda tem o Armand San. Armand San? Porto-riquenho louco, é o Armand San. Ah, filmes bizarros ainda teve outros. Pô, Tank Girl. Teve Witchblade. Tank Girl, cara. Tem o Ice T fazendo um canguru. É aquele dos cangurus semi-humanos, não é? É loucura, cara. Você consegue imaginar eu aqui querendo escrever um livro com todo cuidado, fazendo pesquisas minuciosas, esperando que um dia alguém chegue e, poxa, gostei da sua história, vou investir nela, vou lançar pra todo mundo conhecer, e o cara me bota milhões de dólares num roteiro que tem cangurus humanos, maluco. Porra! O mundo tá todo errado, cara. Tá todo errado, porra! Ó, pensa o seguinte, nesse filme ele não era nem o principal. Tem um outro filme que tem três cangurus que são lutadores de artes marciais. Ai, e são os, cara, principais do filme. É isso, e teve mais de uma continuação. São os cangurus ninjas, isso aí. É, Fighters of Destiny, eu acho. É, um negócio desse. E os cangurus são porrada, mano. Agora, como canguru consegue dar porrada, lutar com... Do mesmo jeito que uma tartaruga. Exatamente, é, né? Ah, é, cara, você falou, boa lembrança. Temos Tartaruga Ninja Mutantes, Ninja Turtles. Tá vindo por aí. Em animação dessa vez, né, que é melhor. Eu acho que vai ser bom, cara. O teaser foi interessante, ficou legal. A animação tá boa. Vanilla Ice não está mais presente, então... Né? Já é um complicador a menos, né, cara? Isso. Felizmente o Vanilla Ice fez jus ao nome e terminou na geladeira, né, cara? Que isso.